Na noite dessa segunda-feira, dia 20 de maio, sendo inaugurada a Clínica Odontológica Prêmio Especializada Oral Unique, aqui em Gaspar, na rua Mário Vanzuíta, número 15, no centro da cidade. Nós vamos conversar com o Dr. Leandro Gra, um dos sócios proprietários dessa clínica, nos falando sobre esse grande empreendimento que agora está inaugurando também aqui na cidade de Gaspar. Doutor, como surgiu a ideia de vir para a cidade de Gaspar? Bom, a Oral Unique vem crescendo em todo o Brasil e como a gente faz um trabalho de campo, vendo as cidades que comportam montar essa franquia premium, né, que é a Oral Unique Premium, e vimos que a cidade tem grande potencial e resolvemos montar aqui. Eu tenho já uma unidade em Itapema, essa é a minha segunda unidade, e pretendo montar a terceira agora, a próxima vai ser em Biguaçu. Então, Gaspar tem grande potencial e a gente viu que Gaspar precisava de uma clínica conceito como a nossa. Nossa clínica tem um grande diferencial em relação a... Tem o raio-x panorâmico que a gente fornece aos nossos clientes. A gente trabalha com todas as especialidades, com profissionais especialistas. A gente tem centro cirúrgico para fazer. A nossa clínica, na verdade, é voltada para implantes, né? Então, a gente tem na nossa clínica dois centros cirúrgicos para fazer as cirurgias. Nós trabalhamos com equipe médica que faz o trabalho de sedação. Nós temos a nossa sedação única, que é um diferencial também que a gente tem. Para aqueles pacientes que têm medo, né, de passar por procedimento cirúrgico, então, nós temos essa sedação que é o nosso diferencial. Então, o paciente passa pelo procedimento cirúrgico dormindo, né? Então ele não vai ter qualquer tipo de dor, desconforto e não vai lembrar do procedimento que causa o grande trauma, o medo hoje das pessoas, né? Falar em implante hoje, mas eu tenho que passar por um procedimento cirúrgico, então a gente tem isso como diferencial também. Então são alguns fatores que nos destaca e tem como diferencial das outras clínicas que tem no comércio, né? Doutor, qual o valor do investimento nessa estrutura belíssima aqui em Gaspar? Gira em torno de 1 milhão investidos, né? A gente está com 2 centros cirúrgicos, estamos com 8 consultórios montados, então são 500 metros de área construída, né? Então nós temos um espaço muito legal e queremos que o povo de Gaspar venha aqui, venha nos conhecer, venha fazer uma visita, venha tomar um café conosco, venha conhecer a clínica, venha conhecer nossos profissionais, ver o nosso diferencial, né? Então, estamos aqui de portas abertas, esperando nossos clientes aqui de Gaspar. Doutor, ao longo dos anos, o senhor tem notado que o tratamento odontológico está cada vez mais procurado pelas pessoas? Sem dúvida. E o que nos levou a montar uma clínica premium? Para o paciente entrar aqui e ele ter tudo aqui dentro da clínica, para não precisar fazer nenhum tipo de exame fora, ter que procurar qualquer outro profissional fora. Então, a nossa clínica engloba tudo isso, desde a parte de exame radiológico, né, de imagens. Então, a gente tem esse diferencial. O centro cirúrgico que dá uma tranquilidade para o paciente ser operado, fazer as cirurgias de implante com a gente. Então, assim, tem todo esse diferencial que a gente pensou no cliente mesmo, porque, assim, ó, montar um grande centro como a gente montou, para nós acolher o cliente aqui, nossos pacientes, da melhor forma possível, planejar um tratamento para ele da melhor forma possível e devolver o sorriso, né? A gente diz que o nosso logo é Oral Único, cada sorriso é único. Então aqui a gente trata cada sorriso de uma forma única, cada paciente de uma forma única. Então a gente está aqui, inauguramos hoje, né? Esperamos que decole aqui em Gaspar como o restante das outras unidades. Nós estamos com 40 unidades montadas, Gaspar é a 41ª, em 3 anos de franquia aberta. Então uma franquia totalmente diferenciada mesmo. E, enfim, hoje é um dia muito especial para a gente, então esperamos que a população de Gaspar venha conhecer a nossa clínica. Nós conversamos com o Dr. Leandro Gra, sócio proprietário da Clínica Odontológica Oral Unique, que está inaugurando nesta segunda-feira, dia 20 de maio, na rua Mário Vanzuíta, número 15, no centro de Gaspar. Da Clínica Odontológica Oral Unique, Gil Dias para a Rádio Sentinela.